fiz tudo por você. Minha vida te entreguei, eu soube com as mãos. Meu amor, será que foi em vão? Puxo os gibão nos prados dois. Diz que não vai mais. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Tanque essa porta. Quero te amar, me faz tão bem. Ante essa porta e vem. Te quero te amar, me faz tão bem. Amor, preciso de você aqui comigo. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que fui em vão? Os sonhos de panos para os dois. Diz que não vai mais. Amor, preciso de você. Te quero, te amo, me faz tão bem.